Eu quero que você abra comigo a palavra de Deus em Esther, capítulo de número 6. A partir da primeira palavra que eu leio essa noite, diz assim: aquela noite, a noite aqui, queridos, é uma noite em que havia um propósito de destruir uma vida. Diz que o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos efeitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai, algumas versões, Mardoqueu, que significa homem pequeno, é quem havia denunciado a Bigtã e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero, que no caso aqui historicamente é o rei Xerxes. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã. Amã significa magnífico ou grande. Tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Entrou Amã. O rei lhe disse: que se fará ao homem ao que o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agrada o rei mais do que de mim para honrá-lo? E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada o rei, honrá-lo. Tragam as vestes reais que o rei costuma usar e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade e diante dele pregoem-o. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e fazes assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregou diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Amém? Graças a Deus. Queridos, em nome de Jesus, eu quero trazer uma palavra para você esta noite. O contexto aqui, o capítulo 6 começa dizendo: naquela noite. Eu quero situar você dentro do contexto da palavra. Aquela noite era uma noite ímpar, singular, em que Amã, que significa homem grande, homem magnífico, homem soberbo, e ele era desta maneira. Ele havia como intenção no coração, ele havia feito uma forca de cerca de 25 metros de altura para enforcar um homem chamado Mordecai, um judeu. Diz que naquela noite ele foi procurar o rei Assuero, chamado também Xerxes, para fazer um pedido. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, de um homem que tem por nome Amã, magnífico, e outro que tem o nome Mordecai, que significa pequeno, homem pequeno. E o título da minha mensagem esta noite é O Juiz dos Humildes. Esta palavra eu quero ministrar ao teu coração, e eu gostaria que você me acompanhasse uma oração para pedirmos a Deus a iluminação sobre esta palavra, para que Ele possa falar conosco. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na tua casa, Deus, e te pedimos, ó Senhor, que tu venhas a falar conosco, que o teu Espírito venhas a me ungir, ó Deus, e que como o Senhor a pena de um destro escritor. Venha, Senhor, a escrever esta mensagem no profundo do coração. Senhor, eu te peço que a tua unção venha a ser derramada sobre o ouvinte desta mulher e deste homem, para que possa receber a palavra poderosamente ao coração. Ó Deus, que nós nos conduzamos com carinho na tua palavra, com amor, com respeito e com temor. A ti eu te peço, ó Deus, que o teu Espírito venha se agradar desta mensagem e que nós possamos sempre ter em mente a cruz do Calvário, porque tudo começa e tudo termina no sangue derramado de Jesus Cristo. Assim fala conosco, ó Deus, pelo teu Santo Espírito, e todos disseram amém, amém, e graças a Deus. O juiz dos humildes, nesse segundo dia da campanha, o tribunal de Deus, eu quero trazer este Deus que é maravilhoso, que não é como o juiz da terra que podem, por vezes, inclinar-se para os soberbos, os arrogantes, para aquele que tem dinheiro, para aquele que possa corrompê-lo, para aquele que ele possa usufruir de algum favor. Mas eu estou falando de um Deus que pesa a causa corretamente e na balança do santuário, você está me ouvindo? Não na balança de homens, que é defeituosa e tendenciosa. Quando eu olho o símbolo da justiça humana, eu fico pasmo, porque você vê que o símbolo da justiça humana é uma mulher com os olhos tapados. E o sentido disso pode ser ambíguo. Por um lado, pode-se afirmar que julga sem olhar que tipo de pessoa. Mas, por vezes, me parece mais que a justiça dos homens está cega, está tapada, está enegrecida pelo orgulho e pela soberba, pela lentidão e pela falta de amor e de misericórdia para um humilde que, mesmo que esteja certo, não alcança a justiça. A justiça é muito rápida para atender os interesses dos grandes, e ela é muito demorada quando se trata de atender a um humilde. E aqui, querido, eu quero que você entenda que tudo que nós lemos na Bíblia, ela tem uma aplicação espiritual, e nós devemos olhar o texto da Bíblia e pedir a iluminação do Espírito Santo para que possamos captar o que Deus está falando e quais são as figuras que está se mostrando para nós. Aqui eu quero concentrar, chamar sua atenção, pedir a tua atenção sobre pelo menos três tipos aqui nesse texto: Mordecai, Amã e o rei Assuero. Mordecai, Amã e o rei Assuero. Primeiramente, eu gostaria de falar de Amã, aquele que tinha no seu coração o intento de destruir a vida de Mordecai, e se não contentasse com isso, ele também queria destruir o povo de Deus. Se nós olharmos a figura deste homem, podemos observar o que a Bíblia nos traz em reflexão. Você me ouve? Você está me ouvindo? Esse homem, ele é arrogante. É um homem orgulhoso, um homem soberbo, um homem que gostava de aplausos, um homem que queria receber dignidade de homem, homem que gostava de ser bajulado, alisado, não muito diferente dos homens que nós vemos aí fora. Eu vejo nessas épocas de eleição que, embora exista uma minoria que tem interesse de ajudar a população, uma grande maioria não tem um outro interesse a não ser conseguir benefício próprio, às vezes receber aplausos, honra de homens, não é verdade? A maioria é assim. São poucos, são as exceções, que nós podemos achar que tem interesse de realmente amparar o necessitado, o fraco, o debilitado, o doente. Amã, tipologicamente, representa o próprio diabo, orgulhoso, arrogante, alguém que não admite ficar num lugar pequeno. A própria palavra de Deus diz que ele, como querubim da guarda de Deus, diz em Ezequiel 27, que ele quis se assentar no trono do Altíssimo e ser como ele o é. Mas diz a palavra de Deus que ele era perfeito em formosura, ele andava entre os engastes das joias, entre o carbúnculo, a safira, o diamante, perfeito em esplendor. era a própria medida da glória de Deus. O querubim aferidor de medida, quando se olhava para aquele que era chamado Lúcifer, o portador da luz, o iluminado, podia se contemplar figuradamente a própria essência de Deus. Mas diz que seu coração se achou dolo e ele quis se assentar aonde não lhe era direito, ao trono da glória de Deus, e Deus o precipitou na terra, porque diz a palavra de Deus que ele resiste ao soberbo e ao arrogante. Ele era maligno. Diz a palavra de Deus que ele tinha uma rixa pessoal por Mordecai, no capítulo 2 de Esther. Diz que havia um edito que todos honrassem Amã, o Magnífico. E diz que quando ele passava na porta do palácio do rei, havia um homem que enxergava a natureza de Amã, o seu orgulho e a sua pretensão, e ele não lhe queria prestar honra, era Mordecai. E disseram, mas esse Mordecai, esse judeu, não lhe presta honra, Amã. É interessante, querido, a companhia e as pessoas que nós ouvimos. Algumas pessoas que só inflamam a maldade. Alguns que só precipitam-nos ao erro. É importante você observar quem que fala na tua vida. Uma mãe já era um homem maligno, mas os conselhos que ele ouvia era pior. Eu penso comigo que a mãe, ele não estava muito interessado no decreto do rei de ser ou não cumprido. Porque se houvesse uma ordem que não se deve honrar a Amã, e se Mordecai tivesse prestado uma honra a Amã, ele não iria correndo ao rei reclamar que havia alguém prestando honra a ele. O que incomodava ele não era o decreto do rei, mas o que incomodava era o fato dele não estar recebendo honra, bajulação. Eu penso que ele mesmo propôs o decreto ao rei. Rei, coloca que todos devem me observar, me aplaudir. Você conhece pessoas assim? Pessoas que estão sedentas de aplausos humanos. Mas eu prefiro, querido, não sei se você é como eu, ser vaiado pelos homens. Ser xingado, criticado, desdenhado. Mas que o Senhor possa olhar para mim e me contemplar com o olho da bondade e falar, filho, eu estou te vendo. Filho, eu te aprovo. Filho, continua nessa força, porque eu prefiro, querido, ser vaiado pelos homens, ser aplaudido por Deus, do que ser aplaudido pelos homens e receber a negativa de Deus. Amã é a própria essência do maligno. Não bastasse o ódio que ele tinha pessoalmente de Mardoqueu ou Mordecai, porque Satanás tem um ódio particular por cada um nessa terra. Eu fico abismado, querido, quando eu vejo pessoas que falam, eu fiz um pacto com o diabo, eu fiz uma aliança com Satanás. Mas como assim? Com ser maligno, cruel, que não ama o homem antes, quero vê-lo na queda? Você está me ouvindo? Diz a palavra de Deus que não bastasse o ódio que ele tinha por Mordecai, ele tinha armado um decreto para destruir todos os judeus. É um tipo absoluto da própria figura de Satanás, cruel, maligno, invejoso, e aquele que quer destruir o povo de Deus. O Espírito Santo me mostra, segundo essa mensagem, que Satanás tem um plano de destruição na sua vida. Talvez você não saiba, mas há um edito que foi proferido no deserto, no inferno, nos lugares de trevas e enxofre, escrito o teu nome para destruir. Há uma ordem endereçada sobre a tua vida, para acabar com você, com a sua casa, com a sua vida financeira, para destruir a tua saúde, para destruir a saúde da tua casa, porque ele veio para matar, roubar e destruir, e ele somente faz isso. Mordecai, o homem que estava na lista de Satanás, ganancioso, maligno. Mas havia alguém também diferente. Eu quero falar de Mordecai, preste atenção. Mordecai, ele era manso. Diz a palavra de Deus que ele estava à porta do rei. Uma pessoa de uma família humilde é um tipo do próprio Espírito Santo, você está me ouvindo? Um tipo da própria figura do Espírito Santo. Era aquele que chegava diante de Esther e dizia para ela: você tem importância, você precisa fazer algo. Quando você ouvir o Espírito Santo falar ao teu coração: olha, você precisa tomar uma atitude. É um tipo do próprio Espírito Santo na sua humildade, na sua responsabilidade de incomodar um coração, de chamar aquele à responsabilidade, mas também é um tipo daquele que é humilde, daquele que aguarda no Senhor a resposta para a sua vida. Haveria alguém que aguarda no Senhor uma resposta para a sua vida? Mas o que chama a atenção desse Mordecai diante do Senhor, e por que que o Senhor opera uma salvação maravilhosa na vida desse homem? Porque, querido, olha uma coisa: Deus está observando do céu os seus filhos. Tem aqueles que ele não aprova, tem aqueles que ele observa e diz: não, não está bom. Tem aqueles que ele olha e diz assim: ah, mas esse está muito distante da palavra. Mas alguns que ele olha e diz: olha, ele não é perfeito, mas ele tem um compromisso e uma aliança comigo. Ele tem buscado a mudança, ele tem buscado a santidade, ele tem buscado a transformação. Ele não é perfeito, mas ele tem uma busca, uma sede, uma fome de me encontrar. É um caçador, um buscador de Deus. Esse homem chamou a atenção do Rei dos Reis. Você está me ouvindo? A atitude dele chama a atenção do Rei dos Reis. Diz a palavra de Deus, preste atenção, que ele era um homem dedicado à família. Diz que Adassa, a rainha Esther, ela perdeu o seu pai. E Mardoqueu era primo dela, mais velho que ela, e ele adota aquela mulher dentro do lar. Sabe quem Deus favorece? Sabe em quem Deus julga as causas? Aquele que dá o devido valor à sua família. Diga para o teu irmão: tua família é importante. Diga assim: valoriza ela. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo capítulo 5, no versículo 8: se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé, pior do que infiel. Querido, não adianta você vir na igreja, ficar com cara de santo, não adianta você cantar afinado, não adianta você dar um glória e um aleluia aqui dentro e ser um carrasco dentro da tua casa. Certa vez eu conheço uma história que o filho disse para a mamãe: mamãe, vamos morar na igreja? Por que, filho? Ah, vamos morar na igreja, mamãe? Por que, filho? Mas papai aqui dentro da igreja é tão diferente. Papai aqui dentro da igreja é tão manso. Ah, mamãe, se nós morássemos aqui, a coisa seria maravilhosa. Aqui eu não vejo ele falar palavrão. Aqui eu não vejo ele pisar em ninguém. Ele é tão diferente. Você conhece isso? A família era importante. O maior bem que um homem e uma mulher pode ter nessa vida é a família, querido. Por isso que Paulo coloca na posição correta Deus sobre todas as coisas. Depois, logo abaixo, ele coloca a família. Não adianta você ter um sucesso como ministro, profissionalmente, pessoalmente. Não adianta você conquistar um sonho à custa de sacrificar uma família. Você está me ouvindo? Porque você pode ser um fracassado, mas se você tiver uma família de sucesso, Deus está dizendo para você lá no céu: um vencedor, um campeão, é digno de louvor. Ele dava importância, ele cuidou da prima dele, mas também ele tinha um cuidado especial pela família, como o Espírito Santo tem, família de Deus. Ele amava a prima, mas ao mesmo tempo, certo dia, ele chegou diante de Esther, porque havia um decreto de Amã, que ele havia induzido o coração do rei para destruir todos os judeus. O Espírito Santo, na figura de Mordecai, disse para Esther: olha, Esther, você é rainha. Não pense se você for ausente, se você for negligente para o povo de Deus, Deus trará socorro de outro lado. Deus irá prover um outro socorro. Mas será que você não nasceu para essa ocasião? Será que não existe importância tua aonde você foi colocado? E eu gostaria que você imaginasse isso, querido. Que você está aqui nesta cidade de Campo do Meio, você está colocado, inserido dentro de uma família, você está inserido profissionalmente dentro de um lugar, você está inserido espiritualmente dentro de uma comunidade, você está inserido ministerialmente dentro de uma igreja. Será que você não tem uma importância onde você está? Será que Deus não colocou você aí para fazer a diferença? Será que Deus não colocou você nesse lugar com esta pessoa para que você possa trazer a luz do Evangelho? Você está me ouvindo? Mardoqueu, Mordecai, ele dava importância ao povo de Deus. A palavra de Deus diz que Deus honra aquele que dá importância ao povo dele. Você sabia disso? São coisas importantes para Deus, o povo dele. Você sabia, querido, que aquele que é carente, necessitado, o doente que está no hospital, o teu filho que precisa de direção, o irmão que está enfrentando prova e fraco, você sabia que ele é importante para Deus? Diga, o teu próximo é importante para Deus. Em Mateus 25 diz a palavra de Deus: apartai-vos de mim, malditos. Jesus falando. Por quê, Senhor? Porque estive com frio e não me agasalhaste, estive enfermo, não me visitaste, com fome não me saciaste, estive preso e não me visitaste. Quando, Senhor, quando te vimos desta maneira? Quando nós te vimos e não fizemos nada? Quando deixaste de fazer algum dos meus pequeninos, a mim deixaste de fazer. Diga para o teu irmão próximo, é importante. Eu penso aqui, querido, quando você se importa com as coisas de Deus, Deus se importa com as suas coisas. Por isso que a palavra de Deus diz: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Diga comigo, vos serão acrescentadas. Diga novamente, acrescentadas. O que significa acrescentada? Acrescentada significa que você não precisa implorar. Significa que você não precisa se humilhar, não precisa se desgastar, mas é algo que Deus naturalmente supre aqueles que se importam com o reino de Deus. Eu tenho fé para declarar, querido, quando você começar a cuidar do próximo ao teu redor, Deus há de abrir as portas do céu sobre a tua vida. Deus há de trazer portas abertas, restauração na tua casa, cura de enfermidade, um chão dentro do teu espírito, porque Ele mesmo promete: eu acrescentarei. A terceira coisa que Mordecai me chama a atenção: ele cuidava da família, ele amava o povo de Deus, e ele também, ele não participava de coisa errada antes, ele tinha lealdade ao rei daquela terra. O próprio Senhor Deus diz, pelo profeta Jeremias: diga ao povo que o cativeiro será longo, que eles façam casas, que arrumem a vida, que procurem se estabelecer, porque eles não vão sair tão cedo do cativeiro babilônico. Mordecai entendeu isso. Ele estava aliançado com o rei daquela terra. A palavra de Deus diz que toda autoridade é constituída por Deus. Havia um grupo que falava demais. Você conhece grupos que falam demais? Aquele grupo de conversinha, que querem fazer a sua própria lei, que querem fazer os seus próprios planos, mas Mordecai, ele tinha um compromisso com o rei, com o chefe. Ele estava na porta do rei certo dia, diz, em Esther 2, ele ouviu uma conspiração, você está me ouvindo? Dois eunucos, dois homens que estavam diretamente perto do rei, bolaram um plano para destruir a vida de Xerxes. E Mordecai, ele não entra nesta conspiração, mas antes ele comunica à rainha Esther, que comunica ao rei Xerxes, e diz que os dois homens foram mortos pela conspiração contra o rei. Dedicada à família, dedicada ao povo e dedicada ao rei. Eu vou fazer uma pergunta e eu sei a tua resposta, mas eu vou perguntar: você quer vencer nessa vida? Dedique-se à família, dedique-se ao povo de Deus, dedique-se ao rei, principalmente ao rei dos reis, Senhor dos senhores. tenha lealdade com ele, tenha uma aliança com esse Deus. Não entre em pacto, em alianças, em caminhos que são caminhos fora, caminhos de desgraça, caminhos de pecado, caminhos de mundo, mas antes tenha uma aliança com Deus. Se você trabalha em algum lugar, seja leal aonde Deus te colocou. Se você tem um lugar para fazer, faça o melhor. Querido, faça a excelência aonde você estiver, que o nome de Deus vai te ser glorificado na sua vida. O terceiro título que eu queria te falar hoje é sobre o rei chefe. Eu disse que Amã representa o próprio diabo, mal, destruidor, vingativo, maligno, você me ouviu? Eu disse também que Mordecai representa aquele que é humilde, representa o Espírito Santo, aquele que é manso, que é doce, aquele que cuida da família, cuida do povo, aquele que tem uma aliança com o rei. Mas eu deixei, por último, aquele que tem resposta para a tua vida. Porque uma coisa, querido, é você ser como Mordecai, manso e humilde. Eu posso dizer que não adianta você ser manso e humilde, ter uma aliança com o rei. Haverá sempre amantes na vida para te destruir. Sempre haverá gente que se levanta contra a sua vida. E aqui eu volto no texto. O primeiro versículo diz assim: naquela noite, diga comigo, naquela noite. Presta atenção, que eu quero falar sobre a figura do rei Xerxes, que representa o próprio Deus, o rei. Figuradamente, ele representa o rei. E diz a palavra de Deus que naquela específica noite em que Amã viria diante do rei, naquela noite que ele fez uma forca para matar Mordecai, diz que o rei dos reis observou o intento do coração. Em Provérbios capítulo 6, no versículo 17, diz que 7 coisas Deus abomina. A primeira delas, olhos altivos. Aleluia! Glórias a Deus! Amã com olhos altivos. Satanás ergueu os olhos sobre a tua vida, querido. Ele ergueu, ele armou, ele pôs pessoas com espírito maligno, ele pôs algo para te destruir. O Espírito me revela que ele olhou com altivez para a tua vida e disse: eu vou destruir. Aleluia! Mas diz que naquela noite, você está me ouvindo? Naquela noite significa no tempo certo, Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Talvez você tenha enfrentado lutas, talvez você tenha dito: Deus, eu não estou aguentando, até quando eu vou esperar? Deus tem um momento exato de operar. A palavra do Senhor diz que há tempo determinado para todas as coisas, para tudo há um tempo determinado. Diz que naquela noite em que Satanás havia determinado uma destruição, Deus opera o milagre de tocar na situação de Mordecai. Se você tiver fé, diga para a pessoa: nesta noite, Deus te envia a palavra da vitória. Deus opera no tempo certo. Ei, essa enfermidade não é para morte. Essa crise não vai te destruir. Se a conta para pagar, Deus vai trazer um recurso. Se há uma causa diante do tribunal de Deus, ele há de executar a sentença. Aleluia! Oh, Espírito Santo, eu sinto você arder no meu coração. Na mesma noite, você está me ouvindo? No mesmo dia em que Satanás havia armado uma forca, aleluia, Deus, ele determina um tempo, diz o versículo, o rei não pôde dormir. Aleluia. Em Provérbios 21 diz a palavra de Deus que o coração do rei é como um rio no coração do Senhor. Ele inclina para onde ele quer. Deus colocou insônia, aleluia, no coração do rei Xerxes, o rei Assuero. Sabe o que significa isso? Significa uma ação certa num tempo certo. Você diz, pastor, por que que essa crise? Para que Deus tenha um tempo certo e para fazer uma ação certa. Pastor, eu não entendo a ação de Deus. E quem disse para você entender? De repente você pensa que a ação correta de Deus é mandar uma tempestade para que possa destruir a forca armada. Se fosse um homem, algum lenhador para que cortasse o andaime onde estava pendurado a forca de Mordecai. Mas Deus, ele faz uma coisa completamente diferente. Diz em Isaías 55, no versículo 8, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Às vezes Deus piora as coisas para melhorar na tua vida. Às vezes Deus gera tempestade para que ele possa se levantar e declarar ao vento e à chuva, para! Às vezes precisa o teu Lázaro morrer para que Deus possa gritar, saia Lázaro! Aleluia! Às vezes precisa ter fome para que Deus possa repartir os pães. Você está me ouvindo? Quando perguntaram para Jesus, quem pecou, este ou os pais? Jesus disse, nenhum nem outro, isto sucedeu para que eu possa fazer uma obra. Diga para o teu irmão, o que está acontecendo na tua vida? É para que Deus possa operar um milagre. Alguém que possa glorificar a Deus por isso. Alguém que possa tomar posse da ação de Deus sobre a sua vida. Deus determina na mesma noite, e se você crê na noite chamada hoje, uma ação, diz que o rei perde o sono, e na continuação do versículo, diz que ele mandou trazer o livro das crônicas. Três ações sobrenaturais. Você não percebe, mas são três ações sobrenaturais. O tempo correto, a insônia no rei, e das centenas de livros que se escreviam, porque haviam escribas que escreviam tudo que era realizado no reino, as conquistas, e olha, o reino da Babilônia era grande, era enorme. Todos os reis tiveram vitórias poderosas, o pai de Xerxes. Havia centenas de livros que contavam a maravilha do reinado. Mas o Espírito Santo, ele aponta um determinado livro. Aleluia. Glórias a Deus. E esse livro vem estar na mão do rei, e dentro deste livro do Espírito Santo, ele seleciona uma história. Aleluia. Uma ação certa, num tempo certo. Você está me ouvindo? E Deus faz uma escolha certa. Bem-aventurado aquele que toma as decisões segundo a luz da palavra. Bem-aventurado aquele que fazem a escolha segundo a palavra. No dia de hoje alguém disse que estava namorando com uma pessoa do mundo. Achei um amor, pastor. Eu disse, eu tenho uma notícia temerosa a te dar. A palavra de Deus diz, não, se amarre a jugo desigual. Eu vou fazê-la transformar em ovelha. Eu falei, fique esperto, que é mais fácil você virar lobo. É jugo desigual. A quarta coisa, querido, no tempo certo, a ação certa, a escolha certa, o rei começa a ler uma história que diz que Bigtan e Tere, os dois eunucos, haviam conspirado contra o rei para o matar. E diz a palavra de Deus que o pequeno, o homem pequeno, Mordecai, havia falado à rainha Esther. E chegou essa notícia ao rei. O rei pergunta, sabe o que eu gostaria de saber? Onde está esse homem? Que honras Ele recebeu esse homem que salvou minha vida. Esse homem que preservou meu reinado. Onde que está Mordecai? Onde que está este homem? Ele está andando num carro importado? Ele está andando, digamos, eu estou trazendo para agora. Ele está andando melhor de cavalo? Ele está morando em algum palacete? Mas ele é a própria figura do Espírito Santo. Ele estava lá humilde na porta do palácio. A quarta coisa, querido, que eu entendo aqui, olha como é sobrenatural o nosso Deus. O rei acabava, algum tempo atrás, de ver essa ação. A rainha Esther tinha falado para o rei, olha, o meu primo Mordecai descobriu uma conspiração. Sabe o que o rei fez? Matou os dois e nem deu confiança. Mas agora, o rei dos reis, ele traz a unção de maionese. Você conhece a unção da maionese? Do pudim? A unção, assim, digamos, da gelatina. Porque a palavra dele é como uma marreta que esmiuça a penha. O rei Xerxes, quando recebe o primeiro comunicado, ele está duro, ele não faz nada. Mas agora ele lê história e o coração dele derrete. O coração dele vira uma maionese. Mas cadê esse Mordecai? Aonde que está este homem? O coração dele está uma gelatina. Ele está doido, ele fala, mas cadê? O que fez com ele? E a resposta é, não fizeram nada. Aleluia! Não fizeram nada, rei. O rei está com o coração todo apertado. Ele sente ingratidão dentro do coração. Você está ouvindo? Querido, Deus pode mover o coração dos homens. Deus pode trazer a resposta na tua vida. Deus pode tocar no coração do juiz. Deus pode tocar no coração do teu patrão. Deus pode tocar no coração do prefeito. Deus pode tocar no coração do presidente. Deus toca onde ele quiser em favor da tua vida. Deus pode tocar naquele que te deve para trazer o que foi perdido. Você está me ouvindo? Deus pode tocar naquele que te acusou, te caluniou, para chegar diante de ti e dizer, eu estou errado, me perdoa. Você está me ouvindo? É Deus que trabalha, é Deus que move, é Deus que transforma o coração do teu esposo, da tua esposa. É Deus que trabalha lá onde você trabalha. Você está me ouvindo? É Deus que cuida de você, querido. É Deus que move todas as coisas. Ele endurece e ele amolece. Diz que o coração de Faraó foi endurecido, o coração de Xerxes endurecido, mas agora amolecido. Você está ouvindo? Eu tenho fé que Deus vai operar na tua vida, querido. Situações que estão travadas, muralhas que estão aqui de pé. Deus vai mover em teu favor. Deus vai trazer homens que serão conectados para auxiliar e mover em teu favor. Alguém que possa receber esta palavra da parte de Deus. Ele muda a consistência. Aquele que estava altivo vinha chegando no alpendre. Só que Deus já tinha dito uma palavra naquela noite. Ele tinha mandado se ler um livro naquela noite. E através daquele livro o Espírito Santo ministrou ao coração do rei. Porque o Espírito Santo ele faz o que ele quiser, aonde ele quiser. Ninguém o impede de operar. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá, diz o Senhor. Aleluia! Ele opera e faz o que quiser. Querido, em nome de Jesus, é Deus que está operando. É Deus que está fazendo. É Deus que está movendo. Receba a vitória de Deus na tua vida. Amanhã vem, eu consigo até ver. Ele com uma capa, aleluia. Ele olha, eu vou pedir. O rei me ama demais. Eu sinto que eu sou uma pessoa muito importante. Eu sinto que eu sou uma pessoa assim, magnífica, eu sou bonito, eu sou altivo, aleluia, eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa importante para o rei. Ah, o rei me ama mais que todos, o rei vê para mim com olhos especiais. Querido, eu até acho que ele estava na conspiração para destruir o rei, para ele se assentar no trono. Eu penso que esse homem, ele olhava além do rei, ele queria ter o trono, a própria essência do mal. Ele diz que a mãe está no pátio, o rei recebe a leitura das crônicas, e ele está tocado pelo homem Mardoqueu. O grande rei agora observa Mordecai, o pequeno. O coração dele está partido. E Amã vem entrando, e ele com uma carta na mão, mas o rei interpõe a conversa antes que Amã pudesse falar algo. Ele disse: Amã, Amã, vem cá. E ele, como todo puxa-saco, né? De rei: sim, sim, senhor. Eu queria te falar algo. Não, peraí, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu queria honrar uma pessoa. Uma pessoa que eu tenha, assim, um desejo de honrar. O coração do soberbo cada vez se ensoberbece mais. Por isso que a palavra diz: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Querido, as maiores árvores sempre caem primeiro nas tempestades. Tem pessoas que não passam de mosca de banana, mas se olham como mamangava. Você conhece? Alguém conhece mamangava? Aquelas moscas desse tamanho? Ele é pequenininho, não passa de mosca de banana, mas ele se olha e se vê como uma mamangava. Eu penso que a mãe se achava uma mamangava. Faz até barulho, né? Ele disse: ó, meu rei, uma pessoa que você ama. Ele disse: mas quem queria amar mais do que eu? Aleluia! Quem pode ser mais amado do que eu? O que que deve fazer uma pessoa que, sim, que eu tenho um desejo de honrar? Mas Amã falhava no coração: mas é eu. Ele disse: ô rei, você fala o seguinte: coloca as suas vestes reais, pega o teu cavalo, aleluia, coloca a tua coroa, e você chama um dos principais. Ele não disse o principal porque seria ele. Ele se põe como principal. Chama quem está abaixo de mim, ele pensou. Alguém que está abaixo de mim, que eu quero mostrar que eu sou acima de todos. Puxa o cavalo e diga: assim se faz a um homem que o rei quer honrar. Ele disse: já vai me vestir, seu rei? Já vou receber a roupa, a coroa? Ele disse: não. Acha onde está Mordecai. Acha onde está Mordecai. Ele disse: o quê? Mordecai. Vai, coloca as roupas nele. Era uma ordem do Egito. E lá vai o Amã. Oh, aleluia. Querido, eu tenho fé para declarar que tem pessoas que te humilharam, se levantaram, profetizaram a tua morte, a tua destruição. Mas verão você andando no cavalo do rei com vestes reais. E todos irão ver que Deus honra aquele que se humilha diante dele. Diz a palavra de Deus que Jesus foi humilhado, mas no dia do Senhor todos o olharão e todos hão de tremer diante dele. Aleluia. Querido, eu creio, o Espírito Santo trabalha no meu coração dizer que Deus está derramando sobre este tempo uma unção de honra. Deus vai te levantar, Deus vai te colocar num lugar alto, Deus vai colocar você diante dos teus inimigos e todos verão que Deus é Deus na tua vida. Alguém que possa receber isso? Diga para o teu irmão assim: Deus está derramando a unção da honra sobre a tua vida. Prepare-se para ser honrado. Diga: o rei vai te honrar. O que você está falando, pastor? Eu estou vendo honra na tua vida financeira. Eu estou vendo honra na tua casa. Eu estou vendo teu casamento restabelecido. Eu estou vendo Deus derrubando inimigos. Eu estou vendo Deus levantando este ministério. Eu estou vendo Deus levantando a tua vida. Eu tenho fé para declarar, querido, tudo que o diabo armou nesse tempo há de cair por terra. Só para terminar, eu preciso finalizar. Quando Mordecai termina de ser honrado, disse que ele continua na mesma posição. Quando ele descobriu a conspiração, ele estava na porta do rei. Quando o rei o procurou, ele estava na porta do rei. E quando ele recebe a honra, sabe onde ele estava? Ele desce do cavalo, sabe para onde ele vai? Para a porta do rei. Aleluia. Para ser honrado, querido, você precisa estar na porta do rei. Aleluia. Deus testou o coração de Mordecai e ele se achou aprovado. Diz que quando ele chega em casa, Amã, ele conta a história para a mulher diz: olha, a coisa não está boa. Há um banquete, ele tenta ludibriar a rainha Esther e diz que o rei vê aquela falsidade daquele homem e diz que o rei então manda um decreto: pegue a Amã e enforque ele na forca que ele fez para Mordecai. Sabe o que eu estou dizendo, querido? Que toda obra maligna, todo plano forjado no inferno, se o teu nome foi colocado em terra de macumba, se a tua vida foi amaldiçoada, se alguém tem levantado e dito, você vai cair, eu estou profetizando em nome de Jesus, que Deus há de te honrar. Na força que fizeram para ti, o inimigo é desenforcado. Na força que produziram para ti, ele há de se enforcar. Você recebe essa palavra da parte de Deus? Eu quero orar por você nesta noite. Eu quero cantar uma canção e depois eu quero orar por você. Vamos louvar o nome do Senhor. Entre em contato conosco, Ministério Fogo e Poder. Fone 3584-048175 ou acesse o nosso site www.ministériofogoepoder.wordpress.com ou nos envie um e-mail ministériofogoepoder@gmail.com.